aconteceu comigo. Tô apaixonado e louco por você. A distância se tornou o meu castigo, mas ela nunca me pede de te ver. Amor, olha pro céu, diz o que tu vê. O maior